é meu lugar. Seja como for, trutar é meu lugar. Não vou me vender jamais, é meu lugar. Oh, amo quem me ama, é assim vagabundo. Só os guerreiros com luta muda o mundo. Eu aprendi muita coisa em meio à guerra. Só minha mãe me ama nessa terra. Joe, sai que sai, sai que sai, zica. Pro sofredor que o bico desacredita. Sou Mano Bell, 100% maloqueiro. Correndo no certo rap o tempo inteiro. APGO, VG 2000 grau. Função nativa, ladrão natural. Os nóia sobe e desce, aqui já virou moda. Rouba até a mãe só pra consumir droga. E na colher borbulha sua vida. E sufocado se torna suicida. A malandragem é o título do livro. Não me destruam com a pedra no cachimbo. Aí proceder, o que é pra você? A pergunta foi feita, não demore responder. Vou vivendo aqui do jeito que consigo. Batalha todo dia no Vietnã, prossigo. E todas as quebras em volta é assim. Se tiver bom pra você, irmão, tá melhor pra mim. Como todo lugar existe a necessidade. Fome, miséria, inveja, maldade. A violência fez sua morada na esquina. Eu vejo os manos empunhando uma quadrada. Guerras entre gangue, o tráfico à luz do dia. Troca de tiro envolvendo a polícia. Uma tia correndo, o moleque descendo o morro. Cadê a ambulância? Eu ouço gritos de socorro. Desgosto, não dá pra aguentar. O faroeste periférico nunca vai acabar. Ei, mano, chega aí porque você reage assim. Ainda não se acostumou com modo de vida daqui. Joe, que modo é esse? Quem morre é sempre a gente. Vão levando bala, uma pá de inocente. Somos todos iguais, mas pra polícia não. Mata o povo por querer. É sua diversão, então não tenho medo. E fala a qualquer hora, se quiser contra-atacar, pode vir, vem agora. É meu lugar, seja como for, trutar. Mas aí, desse jeito, vai pensando que tá fácil. As correria por um mar, às vezes vai por água abaixo. O retrato da amargura tá marcado em meio ao rosto de quem tem que conviver entre o mau cheiro e o esgoto. Se vem alguém de fora, quando chega, vê as marcas. A batalha, o sofrimento, a cicatriz que nunca apaga. Mas não vê o coração, a alegria de vencer. Bater no peito com orgulho e ter um lar pra conviver. Os barracos entre as zonas, mal coberto entre os matos. As pontes de madeira que ligava o cerrado. Já tive minha infância, mas criança não me lembro. Um veterano, um amigo, as nuvens, meu brinquedo. Hoje a molecada tem lazer e convivência. A viela, o asfalto, a escola, a inocência. O gueto é mais unido, quase tudo é encontrado. A fé que não se vende, é tudo nosso, sai voado. Malandragem vai crescendo, os polícia invadindo. O meu sonho de criança aos poucos vai se diluindo. Os pastor que prega fé, tem razão sobre o mundão. Pra quem tem honestidade, fico grato à oração. Um lugar ameaçado, meio das vezes toma conta. Na calada madrugada, o nosso foca as gargantas. Se assim tá escrito, não vou mudar as regras. Os mano passo pano, vou cumprindo minha meta. Esse é meu lugar, nasci aqui, vai ser assim. Cresci, tô firmão, por Deus tô aqui. Sem a dois, zona sul, sem motivos pra fugir. Aí é desse jeito, esse é meu lugar, louco. É meu lugar, seja como for, trutar é meu lugar. Não vou me vender jamais, é meu lugar. É meu lugar, seja como for, trutar é meu lugar. Não vou me vender jamais, é meu lugar.